3520-1938-1935-198, boa viagem. 198, vamos pra lá. Controle Salvador, boa noite, na 3520. 3520, contato radar, sobra 190, sai da Pucaracaju. 190, na Pucaracaju, na 3520. Reautorizar 2000 pés, ajuste a 04, está livre e ele é saída pista na 0, reporta estabilizado. 2014, já que foi reporte estabilizado, vou deixar aqui. Então 3520, chama Recife, 12545, ou torre 2085. 2545. Torre, gol 97, posição 5, finalização, pushback, saramento. Action, Comandante Campo Abismo 271. Comandante 71, nós chamamos a torre 118 desse momento. 271, passando na zona, no localizador, Fabuca. Sete um no reporte baixado travado. Itaxi em frente, reporte no ponto de espera, pronto para decolagem. Em frente, poderemos no ponto de espera, da 1-0, boa noite, boa noite. Torre Gol 271, passou externo em Barçama. 170 graus, meia dúzia, pouso autorizado, pistão 0, Gol 1271. 271, livre pouso, 1-0. Alinhar e manter, 1-8, 1-7. Mantém, boa noite. O 271 no solo aos 40, táxi agora à sua direita, Alfa Juliette, portão 5. Direita, Alfa Juliette, portão 5, Gol 1 no 271. 897, 150 graus, meia dúzia, pouso, decolagem autorizada, Puxa no zero. Autorizada, decolagem, eu não quero, vou... Controle, boa noite, boa noite no 7, passa ali 500 metros, perfil da Arbor. Boa noite, no 7, contato radar, Fabel 360, sai da Arbor, Elefa. 36, Arbor, Elefa, boa noite, no 7. Ou 1897, controle? 1897, prossiga. Confirma que você está na conduzida direita da posição árvore? Negativo, está cumprindo a inversão da subida conforme carta, 1897. Gente, para de árvore após árvore elétrica, 1897. Está autorizado agora para de árvore, 1897. 1897, chama Recife 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 18. Boa noite, boa noite. Bob Jet 1, e Juliette Papá, bom dia. Whisky Juliette Papá para reboque do pátio 3 para pátio principal, posição 4. Chame na saída do pátio 3, Fox. Reportará para a ingresso do pátio 3.